decadentes. Está começando, pode comemorar. Decadentes, já está chegando, hora de comentar. O bicho vai pegar, é o Decadentes no ar. Salve, salve, coelhada! Decadentes número 476. Que beleza, rapaz! Esse programa aqui, semanalmente, falha tudo, mas não falha o Decadentes. Eu sou Jairo Viana e, tal qual o nosso time de ontem, estamos severamente desfalcados do time titular. Felipe Deleucas e Lucas Deleucas deram um atestado para ver futebol americano, e nem é o futebol do América, é futebol americano mesmo, aqueles lá que o povo, né, a bola oval, aquela coisa toda lá, uma tal aí de Super Bowl, isso aí é uma coisa inaceitável, mas eles moram nos nossos corações, então nós vamos deixar passar batido esse atestado aí. Mas, em compensação, temos de volta uma presença sempre muito esperada aqui nesse programa, sobretudo em clássicos. Eu tenho que fazer essa apresentação que eu quero que o coração do Hernani, que está nos ouvindo, bata mais forte quando eu apresento ele de volta. André Figueiredo, dê seu boa noite. Figueiredo? Piada interna. Beleza, beleza. Esse cara foi um zagueiro, né, uns 20 anos atrás, aí depois foi lá para os cães lá. É, beleza. É a minha última participação esse ano, né? Porque, pelo visto, não teremos mais clássicos aí esse ano, não. É até bom, né? A gente manter a invencibilidade aí. Vamos ver, né? Nós temos aí o jogo do Cruzeiro, que foi na quarta, né? E o de ontem, que foi aquela coisa maravilhosa, né? E no desdobramento da rodada aí, ficou bom para nós. Acho que ficou excelente. Podemos ficar em quinto, garante a Copa do Brasil, mantém a invencibilidade dos clássicos, evita da torcida passar raiva nas semifinais. Porque quarta-feira foi decepção dentro e fora, né? Dentro podia ter até segurado a vitória, mas faz parte. Dentro a gente pode ganhar, perder, empatar. Agora fora foi aquele show de incompetência, preguiça e não sei o que mais que foi. Mais uma vez clássico com bagunça. Mais uma vez clássico sem segurança. Aí falou assim, a torcida não vai, a torcida não ajuda, a torcida não ajuda, né? Disse aí o nosso ex-presidente da SAF, que aposto que vai ressuscitar antes da Páscoa, vai ressuscitar antes de Jesus Cristo. Ele volta aí. Então foi difícil, na quarta-feira foi difícil, os rivais daqui da cidade ficaram circulando no meio até que a confusão acontece. Não foi grave dessa vez, mas uma hora vai ser. Hoje, no clássico deles, já teve, né? Teve um gente boa lá que perdeu massa encefálica. Eu nem sei que massa encefálica tem na cabeça de um cara que vai numa dessa. Mas, enfim, né? Vai ficar aí numa cadeira de rodas, babando. O que me preocupa é que numa dessas, um animal, joga uma garrafa pro alto, acerta uma criança, você mata a criança, deixa ela cega, outras coisas, né? Eu não sei se é má vontade, se é preguiça de trabalhar, o que é? Qual que é a dificuldade de se dar segurança exatamente no entorno do estádio, lá na Silvano Brandão, na Petrolina, você não precisa da segurança, não. Mas ali, naquele quarteirão de saída do estádio, a polícia tem que dar segurança, sim. Eu não sei se a culpa é da polícia, do América, dos dois juntos, não me interessa. Mas que tem que dar segurança, sim. Porque a torcida do América entra pela Pitangui por cima, por baixo e pela São Felipe. E não tinha policial. 9:30 da noite, quando eu entrei pro jogo, não tinha um policial na São Felipe. Eu saí 2 minutos antes do jogo acabar. Não tinha um policial na São Felipe novamente. Então, assim, acabou o jogo, pelo menos 15 minutos ali, tem que ter segurança da pessoa que está saindo do estádio. Depois, se ela quiser ficar ali, faz o que quiser. Joga. Agora, se jogar Cruzeirinhas passando lá no meio para dar confusão, é demais. E eu pergunto, por que eles não ficam trancados lá no Independência, igual a gente fica no Mineirão, hein? Por quê? Qual que é o problema? Deixa esses 15 minutos, 20 minutos lá dentro, lá. No Mineirão, nós temos que entrar a passarela, o caralho a quatro, e fica essa palhaçada. Aí fica circulando e fica essa confusão, sabe? Na vida tem coisas que são inevitáveis, mas o que é evitável, você tem que evitar. Esse de confusão você tem que evitar. Eu não quero ver, igual eu vi, um amigo com a esposa e a menina pequena coado na esquina da São Felipe por causa de confusão com cruzeirense que nem deveria estar daquele lado, porque não tinha segurança. Aí depois que a merda é feita, aí sobe, tudo com o peito estufado, igual um Robocop, aí não adianta mais, às vezes a merda já tá feita, não tem mais volta. Então, né, vamos olhar isso aí, tem um presidente, tem um membro do conselho de administração que tá olhando isso aí, pelo visto tá muito bem olhado, porque, né, ele tá precisando olhar melhor aí, né, tá precisando fazer melhor as coisas aí, né. E se o América cobrou e a polícia não fez, a culpa é da polícia, 100%. Agora, eu duvido, né, porque quem chega de carro, entra lá na sua vaguinha bonitinha, sobe o camarote, é difícil. É difícil você pedir para a pessoa que não vive, né, isso aí, mas tá bom, reclama mais, aí daqui a pouco a culpa é da torcida, não vai, né? Vai continuar não indo. Eu sou o próximo que não vai mais, sabe, eu não tenho mais saco para esse tipo de coisa não, lá nos anos 90 eu tinha. É, estamos em 2025, não dá mais para ficar enfiando a mão em cruzeirense e da loucura mais por causa de confusão que nem a gente causa, não. Então eu tô fora. E passa a palavra hoje, vocês me deixaram falar para caramba. Mas nós vamos falar mais disso, a gente vai citar mais as confusões do clássico. E finalmente, juntos novamente, desde quarta-feira, foi meu Uber, me levou para Independência. Estamos de volta no mesmo programa, no mesmo dia. Ele, o homem, a lenda, o mito, que vai fazer um resumo de dois jogos para nós. Thales Maciel, dê seu boa noite. Uai, boa noite a todos, boa noite, principalmente Andrezinho aí, está nos abrilhantando com a sua participação. Eu acredito que meu áudio dele deve estar bom, a câmera também não, porque eu dei o pau aqui no meu notebook, eu estou fazendo o celular ainda, mas vamos que vamos. Nós aparamos as alertas, né, Jair? A gente estava com muitas rusgas. Faça coraçãozinho. Vai tomando cu. A gente. Isso, João. Eu tô atrapalhando alguma coisa aqui. Se quiser, eu saio desses dois sozinho. Não. Que comovente essa frase. Participe do Trisal. Você imagina o Trisal, eu e André pelado, que merda. Não. Porra, trissal de gordo, puta merda, né, cara? não cabe nem na cama, né? Tem que ser mega king size, né? Mandar fazer de concreto. mas eu tô até de óculos, não digo que eu tava de óculos, mas vamos lá. Jogo de quarta-feira, clássico contra o Cruzeiro. O André já falou bem aí sobre os problemas que aconteceram no entorno do Independência, ele vai falar mais sobre isso, porque ele sofreu mais do que eu, sofreu na pele. O que eu vi foi o seguinte, antes do jogo, bem rapidinho. No jogo contra, acho que foi contra o Vida, o último jogo nosso em casa, tinha viatura da polícia na São Felipe, passando na São Felipe, tinha viatura da polícia na Pitangui, tinha polícia passando entre a gente, estava bem policiado contra o Vila Nova. E aí, porque o Vila Nova é mais clássico que o Cruzeiro, né? Pois é, cara. Esse é mais perigoso, né? Isso me assustou. E outra coisa que me assustou, outra coisa que me assustou foi que o América soltou em suas redes sociais que não haveria cruzeirense na Pitangui. Então ali houve algum erro. Mas eu não sei se essas informações chegam ao que bem o André falou e a questão da diretoria. Eu não sei se essas informações chegam à diretoria. Porque eles chegam no camarote, tudo, vão pro camarote deles lá e tal, beleza, vamos que vamos. Pelo menos eu fiquei sabendo que os camarotes teve chuva de cerveja. Isso eu achei bacana, sabe? Eles quiseram jogar bastante cerveja neles, isso eu achei legal para eles verem que, assim, não é paz não, sabe? Mas foi um jogaço, cara, foi um jogaço. Melhor jogo do América no ano. Eu não acompanho o Cruzeiro, eu não sou hipócrita igual essa turma que fica falando que acompanha o Cruzeiro. Eu não acompanho o Cruzeiro, eu não tenho a menor ideia. E jogão, bicho, pau a pau. Se você entrar aí no Tempo, no Tiaia, no Ar, ou qualquer outro veículo de imprensa, você vai ler que o América foi amassado. Não foi. Foi um jogo lá e cá. O América teve boas chances, o América teve chances claras de fazer o segundo e o terceiro gol, do mesmo jeito que o Cruzeiro teve chance de fazer um, dois, três gols. Em ambos os casos, tanto o América como o Cruzeiro esbarraram nos goleiros. O goleiro do Cruzeiro lá que fez boas defesas e finalmente testamos o nosso goleiro, né? E parece que temos goleiro agora. O cara fez muito seguro, mostrou uma segurança Outra coisa, além dele mostrar a segurança, ele fez um negócio que eu gosto muito do goleiro, que é catimbar quando você tá ganhando e fazer raiva no jogo. O Gabigol tá puto com ele, aquela... Eu não posso mais falar algumas frases que a gente sempre fala, mas o Gabi, eu ainda não vi nenhum amigo meu cruzeirense com uma camisa de Gabi, pelo amor de Deus, aí fala, bicho, porra, é Gabi, merda essa. Mas enfim, fizemos um gol com 2 minutos, numa roubada de bola, muito inteligente, muito rápido do Elizário. O Elizário roubou a bola do capitão deles lá, o volante deles, o argentino, passou pro Fabinho acertou um chute preciso e bonito e forte, um golaço. Fabinho com 2 clássicos, 2 golaços. E a partir daí, o jogo, que já estava tenso, se tornou mais tenso, porque você fica naquela expectativa de você quer vencer de qualquer jeito. E foi tenso, foram quase 90 minutos ali de pressão do Cruzeiro, contra-ataques nossos, mas a gente não conseguiu matar o jogo. E para nossa sorte, o Cruzeiro também não fez o gol. Até que aos 42, se não me engano, 40, 42 minutos, enfim, depois dos 40 minutos, no segundo tempo, uma bobeada na nossa zaga, depois da gente ter feito algumas substituições, as nossas substituições, infelizmente, é o que o Jair bem falou aí, então, precisamos de elenco, nós precisamos de banco de reservas, nós estamos na 7ª rodada do Campeonato Mineiro, então nós precisamos de elenco, então é muito complicado. Enfim, tomamos o gol, e aí eu estava até assistindo com o Jair, já ficou até receoso de a gente tomar a virada, mas para nossa sorte não tomamos. A vitória era mais nossa do que deles. Acho que a gente jogou mais para vencer do que eles. Ah, mas o Cruzeiro chutou mais a gol. A América não chutou a gol. A América soube se portar muito bem. A América jogou muita bola. Bom, então aí você já fica naquela empolgação, naquela eliminação. Você vê um time bom jogando contra um bom adversário, um adversário de Série A. Você vai jogar agora contra não sei se é a Tombense ou outro Tombense, né? Você vai jogar contra o Tombense. E aí, bicho, um desastre, cara. Um desastre. Difícil você falar ali quem se salvou no meu time. Pra começar com as escolhas do Willian, que eu acho que ele já errou nas escolhas dele. Fazer uma dobra de lateral e com o Marlon, que hoje tá numa pior fase como lateral do que o Júlio improvisado. É, Júlio que jogou novamente improvisado. Então, assim, jogar com o Marlon tá, né? E o Adson. O Adson que, assim, no jogo de quarta-feira, o nosso pior jogador disparado foi o Adson. Pior. Tudo que o Adson tentou, ele errou. Tudo. E no final, quase que ele entregou um gol pro Cruzeiro. E ele foi premiado com a titularidade. E não fez nada contra o Tombos, contra o Tombense. É, e demorou a ser substituído. E nós tomamos um gol, depois de uma blitz da Tombense. Também chegou muito melhor que a gente. Nós fizemos um gol de escanteio, um golaço de escanteio. No mínimo, uma sacanagem que é anulado um gol desse. Porque... Cara, não existe aquela falta que o juiz, o VAR, não existe, não, o VAR achou, não existe. É, depois teve um pênalti também, que foi pênalti, né, o Cauã entrou meio apressado demais, meio louco, cometeu o pênalti, mas pra nossa sorte estava impedido. E foi isso, cara, a gente não jogou para vencer, não tínhamos banco, eu achei as escolhas do Cauã erradas, e a tabela ficou ruim pra gente, ficou bem ruim. Eu não queria, não, mas eu acho que as palavras de André podem até ser legais. Essa previsão dele é até boa. A gente sair pelo menos sem perder no clássico. Porque o que eu estou vendo aí da Federação Mineira, ela não vai querer que o América seja campeão de sair em Natal. Para ser campeão, a gente tem que jogar contra a Federação Mineira. E a gente não tem elenco para jogar contra a Federação Mineira. Isso é fato. É isso. Boa! Vou chamar aqui para dar o seu boa noite. Felipe Silva está aqui com a gente também, ó. Preenchendo o buraco do Felipe Deleucas hoje. Felipe, dê seu boa noite. Ei! Ei! Ei! Puxaram o filho do homem. Então vou chamar ele. Oi. Roberto Lopes de Oliveira Neto, vulgo Rolon. Dê seu boa noite. Boa noite. Seguindo a fala do Andrezinho, é muito bom chegar no estacionamento que a gente comprou por R$50. Ver pessoas que não irão comprar nunca o estacionamento e ainda criticarem estar tendo que andar até o portão, até o outro lado, né? Porque falaram que não, aqui tá longe, por que a gente não pode parar lá de baixo? E estão criticando a administração, devem ser os mesmos que negociam com a polícia para poder parar a máfia azul de entrar dentro da nossa torcida. Então, normal ouvir nossa diretoria nula, como sempre, fazendo mal feitos. Boa. Felipe sumiu. A carceragem atingiu. É. Será que em algum momento a gente vai ter um clássico? Não tem um problema? Porque o clássico que foi contra o Atlético também, eu não fui. Mas eu consegui ter problema, né? Mandaram entrar para um portão. Era proteção. Eu não vi. Eu não tinha, André. Eu não me recordo a última vez. Não, se bem que não. Teve um clássico, que agora eu não me lembro se foi contra o Cruzeiro ou contra o Atlético, que a gente entrou por trás do Mineirinho e realmente eles fecharam as duas ruas, estavam muito bem protegidos. Esse foi um dos poucos clássicos que não teve zero problema para a gente. Zero problema. E a gente ganhou também. Você quer saber por quê? Porque teve problema no anterior. Você sabe como é que funciona? Pode ser. Ah, não, vai dar nada, é o Mequinha, né? Não tem confusão, não. É sempre essa mentalidade. Aí o que acontece? Tem a confusão. Aí no próximo, põe até tapume lá na Pitangui e tudo mais. Quer dizer, é aquilo que eu falei. Tem o evitável e tem o inevitável. O evitável você deveria sempre evitar. Você não precisa pôr o tapume. Sabe? É o que eu falei. Você tem três acessos. Nós temos três acessos ali. Né? Descer na Pitangui, subir na Pitangui e São Felipe. Você põe ali cinco policiais em cada um, quatro policiais, não deixa eles circularem e acabou. É fácil de resolver, não é um problema grande. Ainda mais que no Independência, você põe uma torcida de um lado, outra do outro. O cara não tem que passar no meio da nossa torcida para entrar, não. Ele vai passar por cima do campo para entrar, não. Entendeu? É fácil de resolver. O problema é que não quer resolver. É preguiça, é má vontade, é sabe lá Deus o que é mais. Entendeu? Então, assim, deu confusão? No próximo faz. O problema é que essa confusão, uma hora, vai ser irreversível. Até hoje ela sempre foi irreversível. Até hoje os problemas, bateu num, bateu no outro, ficou roxo, seja lá o que for. Isso sempre foi reversível. Não deveria nem acontecer o bate-boca, que é o que prevém, né? É a prévia disso aí. Mas isso é reversível. Mas uma hora vai acontecer o irreversível. Igual tem acontecido deles, né? Dos outros dois aí. Aí, não tem, aí amanhã faz dois dias, né? Aí não adianta chorar na televisão, não adianta a diretoria reclamar, a polícia e tal. Então, pô, vamos fazer bem feito, né? O América é o organizador do evento na Independência. Ele tem obrigação de te dar segurança naquele entorno ali. Ele tem obrigação de te dar segurança na Petrolina, na Jacuí, na Conselheiro Lafayette, na Silvio Malandro. Ele não tem essa obrigação. Mas no entorno do estádio, no cara que está saindo ali imediatamente do estádio, ele tem que sim ter segurança. Ele não tem que ter torcida adversária ali em cima dele, não. Então, isso sim é obrigação do América junto com a PM. Não tem desculpa. Isso não há desculpa para mim, não. Ah, foi, não. Ali é sua obrigação. E só para exemplificar, dentro do Portão 3, um mundo de policial. Fazendo o quê? Vendo jogo? O quatro também. Tá vendo? Por quê? O quatro tava vendo jogo. Lá dentro você deixa o pau torar. Aí lá dentro fica todo mundo, sabe? E todos de um lado só, inclusive. Eu tava ali na lateral quando saiu o gol do América, que foi muito cedo, por sinal, aos 2 minutos e pouco. Aí eu nem vou falar o quê. Levantou, falou, porra, Cássio, sei o quê, e saiu andando e foi no bar. Né? O amigo meu que tava falou, pô, bicho, você não vai fazer nada? Eu falei, não, cara, se fosse uns 5 anos atrás, eu era capaz de eu dar até enfiar a mão no filho da puta desse. Mas hoje, eu não vou estressar com isso, não. Eu vou me desgastar, vou chamar a polícia, vai ficar por isso mesmo, o cara vai falar que é americano, vai sair aquela confusão, e o cara não é, você sabe que não é. Pra quê? Sabe? Pra que esses caras estão no nosso lado? Pra que o América tá dando desconto pra esses caras ficarem do nosso lado? Lá fora um chegou lá e falou assim, compra 2 ingressos pra mim, te dou 30 conto. Pô, não quero 30 conto, nem se me desse 300. Mas tem outros que... Mas tem outros que dão. Não, tem cara que compra, é isso que eu tô falando. Quando você tá fazendo é porque tem gente que compra. É. Então, se você não tem que dar desconto, bicho, você não tem um sócio, então você paga caro, cara, você paga o mesmo preço. Pra que você tem que dar desconto? Sabe, isso é uma coisa, isso é uma macaquice, cara, que eu não consigo entender. Isso mais atrapalha que ajuda. Ou sem top de cortesia também, aí é melhor ainda, é mais fácil ainda pro cara, né? Então, é uma bobagem. Cobra lá, quanto que era do outro lado lá? É 100? Cobra 100. É 120? Cobra 120. É 10 do outro lado? Cobra 10. Para com essa bobagem, que isso só atrapalha. Do lado deles não atrapalha e afasta. Do lado deles não tá cheio. Não tava, cara, não. Tava cheio, mas... Foi um clássico bem vazio, inclusive. Tava bem... Eu não sei qual que foi o público final, nem me preocupei com isso, não. 6 mil e uns quebradinhos. É. Então, assim, o cara comprou do nosso lado, porque do nosso lado é mais barato e tinha gente comprando. Isso eu antes de sair de casa, que eu já sabia que tinha. 6 horas da tarde já tinha gente me falando que tinha gente comprando lá. Então, sabe, se o próprio americano também não se ajuda, tem que vir de cima. Mas de cima também, não se ajuda, porque de cima tá se lixando pra torcida, né? No jogo contra a cachorrada aí, que nós não fomos, não sabe avisar qual portão que vai entrar, não sabe, tão cagando pra torcida. Mas aí, na hora de culpar, a culpa é da torcida, não, porque a torcida não vai, a torcida não sei o quê, é muito fácil. É difícil fazer futebol pra 2 mil pessoas, né? É, difícil, vai ser cada dia mais difícil, porque se nós, que somos fidelizados, já estamos com preguiça de ir, o cara que não é fidelizado, ele não vai nunca, sabe? E não tem um movimento pra tentar entender isso lá, não, sabe? Não existe, não. É uma coisa só por curiosidade aqui, eu tô olhando o boletim financeiro, foram 6.004 pessoas, sendo que visitantes foram 1.350, para arredondar a conta, tá? Não, jamais, jamais. É, porque... é, mas aí entra cortesia, entra... É. Entre os da nossa torcida, é isso aí. Pois é. Mas assim, os portões de visitantes deu 1.300 e pouco, 1.350. É, mas eu falo assim, você não vê um movimento para tentar mudar essas coisas. Nós precisamos de público. Nós não temos público. Para os nossos jogos comuns, não é nos clássicos, não. Torcida, aí que você não vai ter mesmo, você não consegue ter público. Primeira coisa que você tem que saber é por que você não tem tido público. Pô, pega aí a lista da Onda Verde, aí, sei lá quantos Onda Verde são, 2 mil? Pega lá, pô, desses 2 mil, pô, tem lá 500 que não estão indo regularmente. Pega o telefone, liga para esses caras, um estagiário faz isso, procura saber. Procura ver o que está errado. Então, preguiça, cara, sabe? É, o negócio é muito complicado, gente, muito complicado mesmo. E aí, só um comentário, a gente fala sobre jogo Atlético e Cruzeiro, não é o normal Atlético e Cruzeiro, mas me traz à memória América Sport, que as Marias todas foram na torcida do Sport e não tinha polícia e deixaram as Marias passarem ali no meio e deu briga também. Então, assim, já mostra que eles não sabem o que está acontecendo. E aí, vem o que aconteceu hoje, os acéfalos brigando aqui no São João Batista. Mostra que, assim, a gente não sabe o que é fazer segurança em nenhum jogo. E aí, quando o estádio fica meio a meio, igual aconteceu quarta-feira, fica pior ainda. Oh, cara, mas assim, a briga longe do estádio, ela é meio... complexa, assim, de você intervir. Aí eu até entendo. Você precisa realmente de um serviço de inteligência, né? Pra você conseguir identificar isso aí. Mas você consegue fazer o óbvio, a inteligência... Aí que não vai fazer mesmo, claro. Mas eu falo assim, mas no entorno do estádio é sua obrigação. Já tá tendo torcida única no negócio do clássico deles lá, porque não conseguem dar segurança. Ou seja, é falha da segurança pública. Porque você vai fazer um evento, você vai fazer um evento tanto, tá previsto tanto, você tem que dar segurança. Né? Em São Paulo também é torcida única. André, só um minutinho, André. Só um minutinho. Deixa o Felipe dar boa noite. Ele vai, a internet dele vai cair. Daqui a pouco o carcereiro puxa ele de novo. Boa noite, lindos, maravilhosos. Pronto, André, vou continuar. Está narrável estar aqui com vocês. E vai cair a internet dele. Vai cair a internet. É isso mesmo, gente. Moçada. O celular lá para trás da cela, assim, fazer isso. Deixa eu ler alguns comentários aqui que a gente já falou bastante. Lúcio Melo. A gente é muita gente. Quem falou bastante, quem reclamou de não falar nada, é um central aí, ó. Não, eu reclamei que você não me deixa falar. Agora, ele pode reclamar nada. Agora eu vou ficar. Vou me ater aos comentários. Lúcio Melo. Ontem o Bruxo deu uma de professor Pardal. Tornou uma classificação que era certa e duvidosa ao escalar mal o time. Viveu seu momento Cauã. Com Felipe Amaral no meio e ataque com Atos e Renato Marques. Natanael Jerônimo já começou a inventar. Por um lado, acho bacana dar chance aos jogadores que estão subindo da base, mas o Adson teve uma queda considerável. Fernando Magalhães. Nós vamos falar disso, mas eu acho que não é uma queda, não. Eu acho que é isso aí mesmo. Eu acho que o errado foi aqueles dois jogos bons que ele fez no ano passado. O errado é achar que aquilo era o futebol dele. É, exatamente. Fernando Magalhães está falando aqui, concordo com o Lúcio. Futebol não se pode inventar, é fazer o simples e pronto. Caio Motofresh está perguntando, boa noite, reforços à vista? Caio, até onde eu sei... não tem nada, tá? O pessoal tá esperando para ver. Vai chegar os reforços do Paulistão, os destaques do Paulistão. Vai sim. Confia. Felipe Azevedo tá indo bem e o Flávio também, então tem chance. Talvez o reforço. Você tá assistindo o jogo que time do Flávio? Lógico. Nós temos que saber os destaques do Paulistão, ué. O time que tá jogando. Inter de Limeira. De Limeira. Com quem que a Inter de Limeira jogou hoje, esse final de semana? Foi primavera semana passada. Taboão da Serra ou primavera? Foi semana passada. Primavera depois do verão. O time que o único time que eu estou acompanhando, sem ser o América agora, é o Juninho FC. Só para ver os bocó lá, tá puto. E hoje ele até fez um golaço. Né? O time dele perdeu de 2-1. O Juninho, o Goiás perdeu? Claro, com o Juninho em campo. Mas ele fez gol. Ué, clássico, você acha que o Mourinho ia ganhar um clássico, gente? Peraí, ué. Não, jamais. É, o Boca Murcha não vem, aí, né? Esse amor de vocês é uma coisa impressionante, viu? Ó, o Boca Murcha não vem, não. De 2 anos atrás na Série A, ele já caiu pra Série D. Isso aí. Que onde que tá hoje? Ferroviário. Ferroviário do Ceará. No seu Ferroviário... coração, Thales. Ferroviário do Ceará existe assim? Ceará, existe. Então, é o oficial, então. O Ferrão. É, Carlos Rocha, além do que já falaram, como ganhar se não finaliza mais que 11 vezes por jogo? Boa discussão. Sérgio, não, mas assim, lá... ele pode finalizar uma vez só e fazer o gol. O problema é finalizar e não fazer, né, cara? Ele pode finalizar uma vez só e não tomar nenhum que ganhou. Beleza. O problema é esse, né? Esse é que pega. O Sérgio, do seu contexto com a América, está falando: boa noite, pessoal. Ficou bem complicada a classificação. Tomás Drummond. Boa noite, Decas. O problema do ano passado continua. Fora de casa, só jogos pífios. A postura muda, o time some. Ah, mas era o primeiro jogo. Ah, mas tinha gramado ruim. Ah, estava muito quente. Sempre tem desculpa. Professor Flávio Azevedo. Avisei que o time estava fraco e já precisava de novas contratações. Os caras que chegaram são de vidro. Correm igual capeta sem produzir e morrem de câimbras. Foi falta do goleiro. Enxerga, não? José Arinos Barça está aqui com a gente também, dando uma boa noite. Cuba Knights, o América tem que ter lucidez agora e lidar com a realidade, de preferência sem apavoramento. O Aimorés vai fazer um ferrolho, vai vir todo fechado e o América vai ter que ganhar. Depois é depois. Maurício Grande. Mas o Aimorés tem interesse no jogo, não tem, não? Aimorés acho que briga pro rebaixamento ainda. Porque ele é do time do Wellington Paulo, eles devem querer valorizar o David Lopes. Mas acho que não fugiu do rebaixamento, não. Não fugiu. O grupo deles está enrolado. O Aimorés está com 6, o Pouso Alegre está com 5 e o Vila Nova está com 4. Então. Mas briga para não cair, bicho. Briga para não cair, ué. Briga para não cair. Espera com o Cunhão vai ganhar de 1-0 com o pênalti roubado ainda. É. Pênalti roubado. Por quem? Eu sou o time mais ajudado da federação, você não sabe. Escutei isso, quatro aí, no time ajudado. Quanto você foi ajudar? Inclusive, eu ouvi isso agora. A fala do Alexandre Matos agora deu dó, viu? O que ele falou? Que ele nem deixou o técnico falar, já reclamou que a federação escala árbitro de não sei onde. E eu conheço esse cara do Paraná, que é o Cuca é de lá, e conheço ele de lá. E o Robin do América foi um mês que apitou os três jogos. Apitou 3 jogos do América, o cara aqui. O Belândia contra o Atlético e sabe? Tem uma sacanagem, né? Tem um negócio errado, não tem? O jogo deve ter 5 jogos do campeonato, o cara apitou 3 do América. Tem base, não. Pois é, cara, isso não devia nem poder, se você parar pra pensar bem, né, cara? Porque às vezes naquele primeiro jogo deu uma zica. Mesmo assim, sem ser. Vamos ser poliana aqui. Mesmo que não tenha nada errado, no primeiro jogo lá, o cara cria um caso e tal, não sei o quê, vem pra esse jogo agora com toda essa carga aí. Não, não é legal, cara. Podendo evitar é melhor. Olha o que você vê, é só uma bagunça esse campeonato. Que esse árbitro Felipe, olha que nome desgramado também, Felipe também, você é pra bosta nenhum. Esse cara já foi, o Geo lá, o presidente do time azul lá, já pegou a mulher dele, já fez um bafafá, né? O cara odeia o time azul, aí vai e apita o jogo de Atlético Cruzeiro. É uma zona isso, cara. É uma zona isso. É tudo complicado demais, você tá doido. O Maurício Cândido está aqui falando: reforma de CT e construção de campo é mais importante que acesso? Ah, é. Claro que é, porque lá você deixou sua plaquinha lá, eu fiz, isso fui eu que fiz, é igual obra pública, eu que fiz, né? Manda um abraço inclusivo, Maurício Cândido, um cara delicioso ainda, incrível que parece. Sem palavras aqui. Nada a ver com nada comentado da Taruga. Nada a ver. É um lindo, maravilhoso. Zuniel Luz está perguntando, será que ainda classifica? Então... O Zé Maia aqui está perguntando, ó. Boa noite, galera. Tá difícil, mas vamos acreditar. O América contra tudo e contra todos. Chester Rodrigues está falando aqui, ó. Boa noite também. O América complicando a própria vida dele. Moçada, então vamos tirar o boa da sala, como diz o outro. Acredita na classificação ou não? Claro. Eu acredito. Tá fácil. Eu creio que... Sem dia eu acredito é coisa de cachorrada. Eu creio que dá para classificar assim, mas... Sei lá se realmente vale a pena. Ah, não. Eu tava satisfeito. Eu tava preocupado por ter só 4 vagas. Agora que eles me falaram que tem 5 vagas, eu não tô mais preocupado. Né? Tem 6 vagas, não? E é bom pensar. E, bicho, nosso time tá machucando, cheio de câmera, depois os caras descansar também, coitado. Não, a gente concentra no que precisa, né? Eu achei que depois da reforma lá do CT também ninguém ia ter em disposição mais, né? Afinal, a água agora tá tratada, mas parece que eu estava enganado. Mas, assim, sério mesmo, não, claro que nós vamos torcer para classificar, mas se não classificar também não é o fim do mundo também, não. Gente, nós vamos ganhar esse campeonato, não, nós não ganhamos quando tava na Série A. Nós vamos ganhar na Série B? Nós nunca ganhamos o Mineiro estando na Série B, vamos ser realistas. Não, cara, desde 71, todo ano que nós ganhamos, a gente estava na Série A, isso é um fato, isso é uma estatística, entendeu? Assim, e nós não temos time não, cara, assim, acho que tá bem, assim, tem que ver que o time não é bom para disputar a Série B. Agora, se você não conseguir enxergar isso, complica pra caralho, assim. O Arthur Mendes podia devolver seu telefone, né? Pra falar que tem que olhar as estatísticas, tá de sacanagem. Não, cara, é estatística, bicho. 71 a gente tava na Série A, 93 a gente tava na Série A, 2001 a gente tava na Série A, 2016 a gente tava na Série A. São 4 anos. São 4 campeonatos, né, cara? Não tem muito o que fazer nisso, não. E se você quiser colocar Suminas aí no bolo, tava na Série A também. Então. Esses são nossos títulos que não são Série B. E C. E Taça Minas Gerais, né? É, então é isso aí, cara. Tá em confidência, não? Não, Taça Minas Gerais, 2005. Ah, tá. A Taça em confidência, nós não tivemos competência para ganhar, não. Você não lembra, não? Daquele jogo lá em Nova Lima. Lá. Foi com o Tom que nós perdemos, foi? Sei lá quanto que foi. Sei que foi o jogo que foi Nova Lima. Nós ficamos tomando Albanos. É. É, beleza, hein? Se o Rainer ganhou nesse jogo, né? O Rainer ganhou do Juninho Valora. Juninho Valora. Nossa Senhora. Você tá doido. Bom, gente, uma desculpa, a gente falou o Thales no... Um resumo. Comentário, antes de você continuar, tem como me subir na tela, que eu tô com medo do Andrezinho e o Thales na janela de cima, de cair e eu ficar esmagado aqui embaixo. Segurança em primeiro lugar. Aqui no Decadentes, nós estamos há 8 anos sem acidentes. Nosso recorde é 8 anos. O técnico de segurança do trabalho está conectado hoje. Bom, então, a gente, o Thales, no resumo dele, falou que a gente fez um jogo. Eu nunca gostei desse negócio de showball. Hoje eu tô tendo mais ódio ainda dessa merda. Showball? Por quê? Se não fosse showball, os dois eu estava aqui, eu não tava passando essas bobagens que eu tô escutando. Super Bowl! Showball é do Toledo. Essa porra aí. Esse trem que brasileiro imbecil fica bajulando, aquele esporte de idiota lá. Brasileiro bajulando aquela merda, cara. Ai, vamos me reunir pra ver. Vou me chamar o Super Bowl, né? Alô, Raine, é os dois, um, dois, que no final, mas desculpa, vai pra ver propaganda, porque só tem propaganda no negócio. E show, propaganda. Show intervalo. Vamos dar audiência pra essa merda. Pessoal, o Thales só comentando. O Thales comentou no resumo dele que a gente fez um jogo muito bom contra os falidos no clássico. Concordo, acho que todo mundo concorda. E fizemos um jogo abaixo da crítica ontem, talvez o pior, para mim, o pior do ano, sobretudo o primeiro tempo. O primeiro tempo foi um show de horrores. E aí tem várias teorias e tudo, mexeu mal e tudo. Por que que vocês acham que houve essa diferença tão grande aí? 3 dias de diferença e um time tão diferente, tão ruim no sábado em comparação com quarta? Ué, não era o mesmo time. A motivação é outra, né? Porque ninguém tá observando, então é difícil também, né? Ou também um salto alto, né? Acho que achou que, como parafraseando o nosso ex-capitão, a gente achou que era mais do que a gente era. Tem isso também. Tem a questão do calor também, né? Pelo menos quem foi lá, o pessoal da Barra 1 foi, da excursão lá, reclamou muito calor, cara. Estava bem quente lá. Mas, enfim, calor é pra todo mundo, né? Até o Thiagão passou mal, parece. E olha que ele é hidratado, né? Quem? Thiagão da Barra. Thiagão da Barra passou mal, pesado. Pesado literalmente, né? Vocês acreditam mesmo nisso? Acho uma bobojada isso. É, calou para os dois lados. A gente não tinha o da neve, não, é. Eu vi o jogo contra o Belan, jogou mal. Jogou todos os jogos mal. Saiu, teve lampejo de bom momento. Moçada, O único jogo que eu vi bom do América esse ano realmente foi contra o Cruzeiro. Até contra o Pouso Alegre, porque temos 7, 6-7, depois foi uma maravilha toda. Nós pegamos um time quase amador. O único jogo, realmente. O Pouso Alegre nem compensa comentar. Cotovinho ali foi um mutuado, foi. O primeiro tempo arrumou nada, foi fazer gol no segundo tempo. Então, assim, lampejo de bons jogos, lampejo. Teve esse 45 minutos, falar assim, analisar o América jogou bem esses 45 minutos. Não teve esse 45 minutos bom. Qual jogo você parou o jogo? O que eu digo é. Tá, mas assim, nós estamos meio que quase montando um time do zero também. Então, assim, se for olhar, não tá ruim também, não. Nós não trouxemos ninguém de destaque em lugar nenhum. Nós trouxemos só desconhecido. Então, assim, eu acho que não tá ruim, não. Essa Brascape toda, mas também não é desesperador. Eu acho que Figueiredo e Fabinho fizeram uma falta muito grande. Eu acho que o time acostumou com o jeito dos dois jogarem ali. Então a gente tem um elenco curto, e dentro do elenco curto eu acho que tem umas escolhas que o William está insistindo. Por exemplo, o próprio Adson que a gente falou aqui. O Cauã Diniz fez um grande clássico, merecia ter entrado. E ontem o meio de campo titular que entrou não salvou nada. Eu não tô entendendo essa insistência do Felipe Amaral, cara. Ele não tá rendendo. Um jogador peladeiro. Fui. E vai ficar aí até 2000 cacetado. Então, a gente torcer para ele começar a render, cara. Vai ficar aí. O Felipe Amaral? É 2028. Só cara, amigos. Pois é. Sei lá. Assim, É uma dúvida interessante porque ele realmente tem um contrato longo. Não, assim, ontem ele fez um jogo abaixo. Mas, ruim, não, tá? Isso quer falar. Mas você pega um que a gente espera muito igual Elisário ontem, putz grila, bicho. Tava de freio de mão puxado total. Até o passe dele tava chutando fofo. Tava de um jeito que, sabe, que não vira. Não tem como. Por exemplo, muita gente tá falando, mas o gol olímpico ter sido. Anulado e tal. Aquilo é uma sacanagem, uma judiação, não merecia nunca ter sido anulado. Mas ainda assim, moçada, aquilo era empate. A gente precisava ter criado muito mais do que a gente criou pra gente conseguir ganhar aquele jogo, né? A impressão que eu tenho é essa. Mas empate é melhor que a outra, né? Pois é, mas quando acabou o primeiro tempo, a minha impressão é que ficou barato. Perder de um tava barato. Eu não acesso aos comentários, mas já tem alguém reclamando do Felipe comendo ao vivo? Daqui a pouco aparece. Felipe não sabe que não pode comer no programa. As pessoas ficam chateadas. Inclusive, o doutor Adolfo me falou o nome dessa fobia, que tem alguma fobia que é ver as pessoas comendo. Mas, enfim, saiba disso. É porque comendo agora, um negocinho de carne fria, uma coisa gostosa. Deu tudo errado ontem, hoje, então agora é hora de comer, engordar, encher a pança e dormir gordo. Mas você não encher, não, já tá cheio, não tá, não? Mais ou menos, né? Ô, Thales, Rolão veio hoje só pra torrar o resto dos participantes, é isso mesmo? Cara, eu acho que é desviar o foco que ele tá querendo, sabe? Quer desviar o foco, já que ele tá provocando tanto. É, o casamento. Ele está provocando tanto, então vamos lá, vamos jogar as cartas na mesa, segue, né? Segue os comentários aí, pô. Vamos falar sobre a reclamação do jogo, nossa, foi a questão de ter cruzeirenses lá, né? Alguém levou uma cruzeirense para dentro do estádio, né? Aí para desviar o foco, quem tem aí para fazer graça? Quem? Meu pau. Esse idiota que tá fazendo piada de gordo o tempo inteiro, ó, levou a cruzeirense. Levou a cruzeirense, mas aí pode falar. Aí não vou foco, falar né? Nada. É. Tem que ficar desviando foco. É piada aqui, piada ali, piada aqui. Não, eu não, pro lado de lá. Claro, eu tenho que falar aqui, ó. Se eu fizer assim, ó, isso. O cara não entende de espelho, né, bicho? Porra! Que dureza! Beleza, lê o comentário, continuei, porra. Já, você saberia informar se ainda existe vaga no estacionamento para comprar? Tem algum requisito? Quem procurar para comprar? Como funciona? É, até onde eu sei, basta você ser sócio. Quando você loga na área de sócio lá para comprar, no mesmo lugar onde você compra ingresso, se você quiser, tem lá um ícone lá para estacionamento, não é isso? Ô, Roland, você comprou lá, é isso, né? Acho que não precisa ser sócio, não. Quando você entra lá, não, tá lá, Sócio América, foi o jogo do Cruzeiro, né? Uhum. Torcedor visitante Cruzeiro, não sei o quê, Torcida América, estacionamento. Meio que para deixar claro que era só para nossa torcida. Entendi. O que foi divulgado é que teriam preferências de compra, né? Primeiro, a gente pode comprar sócio, antes. Depois sócio não sei o quê, depois sócio não sei o quê, depois o público em geral. Não tenho certeza. Sem sócio cadeia. Não, mas é porque foi o seguinte. Não. Teve uma preferência de sócio VIP, depois passou para o comum, porque você tinha uma opção de comprar os três jogos. Tinha. Como esse jogo, os nossos gênios lá, né, e o que vai na reunião dos clássicos e deixa acontecer isso, falou que a gente ia receber mais de 2 milhões no mineral de renda, né, esse jogo não seria no Independência. Imagina o tamanhozinho do prejuízo se esse jogo tivesse sido no Mineirão, com as nossas 6.004 almas que lá estiveram, né? Porra, quanto você teve que pagar para ter os 2 milhões de renda líquida, né? Não é nem bruta, é líquida. O cara não pega, não. Eu não iria. Não, mas aí o outro iria. Eu também não iria, não. Mas assim, né? O cara não pegou um estagiário e falou assim: meu amigo, você vai pegar todos os jogos do Cruzeiro Mineirão no passado e vai fazer uma lista de quanto que arrecadou cada jogo. Aí a gente vê se a gente vai arrecadar 2 milhões. Ah, mas é difícil. Tá igual o cara lá da cachorrada de hoje. Perdeu massa encefálica, não vai. Vai ver isso que aconteceu. Sérgio Medina tá aqui falando: que bom Marina no programa. Por que Marina? Marina Lima, a grande cantora. E você usa isso como nome social, alguma coisa assim? Não, mas... isso é claro, piada interna, é tipo Figueiredo. Não, cara, é só uma opção pela cantora. Guilherme Chaves, saudades do tempo que o ABG ia ao estádio, não vejo ele mais lá. Lamentável. Guilherme... Ah, não, porque aqui... Não, mas aí quem... Você não tá vendo, cara... Quem frequenta a torcida do Cruzeiro é nosso amigo aí, ó. Esse de Oclin aí, ó. Esse vacilão que frequenta a torcida do Cruzeiro. Eu não. Quem foi em jogo na torcida do Cruzeiro é esse aí, ó. Aí você não vai me ver lá mesmo, não, cara. Eu, inclusive, nesse último jogo, eu recebi um convite. Toma, rolou. No camarote. Não, eu iria no camarote. Tomou de graça. Eu queria entender a cabeça dos gênios aí. Que você falou do camarote. Eu iria no camarote, né? A convite de uma pessoa que foi sorteada pelo Onda Verde. Aí, na hora que chegou o convite para mim, lá, Ismênia, falou: não, eu não vou na Ismênia, não. Não, eu falei: não vou. Todos os jogos têm sido no Portão 7, que é na nossa torcida. Aí, num jogo que não tem problema nenhum, né? Não tem adversário, não tem torcida no 10, no 2. Aí você joga por meio da torcida adversária. Diretoria nossa é 100%, cara. Pô, que diretoria bacana. Que legal, né? Que ideia de gênio. Aí, se você falou que tomaram mijada, copada, parabéns. Parabéns. Não sei se foi mijada, foi copo com o líquido amarelo. Depende se o líquido estava quente ou gelado, né? Sei. Mas assim. Qual o comentário, Thales? Qual foi o comentário que você recebeu quando você chegou na Independência do André? Estão falando que lamentável não ver o André na Independência, mas o comentário dele para você foi pior ainda. Não lembro qual foi. Falou que você estava gordo. Ah, não, isso é todo jogo. Todo jogo é parte das camisas, não aperta, eu tô gordo. O cara tem que usar 8G, tá usando 4, bicho? Claro que eu vou ficar apertado. Eu vou falar agora que você tá obeso, gordo, não tá mais legal. Inclusive, não foi no jogo do Cruzeiro, foi no jogo do Vila, que eu fui com aquela camisa verde-limão, né? O meu amigo Paulo Borges falou que era impossível não me ver com aquela camisa. O Guiminha não tá vendo, tá desse jeito aí. Tá procurando na rua errada, na rua Ismênia Tunes, você não vai me encontrar não, Guiminha. Que eu sei que foi lá que você viu o jogo, eu sei. Lá você não vai me encontrar não, cara. Tá certo, vou aproveitar aqui e mandar um abraço para um amigo que eu conheci hoje lá numa feira que eu fui, o Felipe. O Felipe é filho de uma atleticana com um flamenguista, mas adotou o América em função de uma tia que mora em Porto Rico. Se for o cara que fez esse comentário do Adson aqui agora, eu tô rindo disso aqui, viu? Então, ele nunca foi no estádio, convidei ele para ir um dia lá com a gente. Ah, vamos, vamos levá-lo. Muito legal, o Felipe tava com a camisa do América lá, meu menino mexeu com ele. Então, É isso aí, Felipe. Escolheu muito bem. Pegou o contato. Seja bem-vindo, viu? Vai no jogo? Tudo no jeito. A gente vai. Eu pedi para ele entrar aqui no contato no canal aqui para a gente combinar. Mas um abraço aí para ele aí. Aí me rolou. Nossa, vai entrar em contato com o seu canal. Falei nada dessa vez. Eu só pensei que você anotou o telefone com o nome certo. Você não sabe anotar o nome das pessoas. TV Oficial MG, boa noite, pessoal. Nosso América sempre sai na frente e abre as pernas. Tudo tem que ser profissional, menos os babacas da arbitragem. Locutor Alessandro de Souza de Ibirité. Valeu, Alessandro, show de bola. A arbitragem não ser profissional é bom, né? Para alguns, né? Ah, é isso aí. Isso é um absurdo, cara. Emerson Mascarenhas, boa noite. Lamentável a segurança ao redor da Independência. Só vão melhorar quando ocorrer morte. É isso aí, a gente já falou isso várias vezes. Briga por isso, né? Com certeza. América Coelhão. Eu não vou em clássico, desculpa. Reclamo que eu não vou em clássico, né? Não, mas parece que tem clássico todo dia para você não vai nunca. Mas um banho de sol é diferente. Indiquei. Vai ter clássico em Oliveira? Se tiver clássico em Oliveira, talvez ele vá. Ó, ao contrário. Eu volto. América Coelhão tá aqui, boa noite a todos. Adson tem que ficar 3 partidas no banco, né? Entendi que ele falou fora do banco, mas é no banco. Não, ele não fica nem no banco. Fora do banco, tá certo. Nossa, nem no banco. Nem no banco. Nem no banco. Mas considerando que é uma volta ano passado, ele não pode, não, porque ano passado ele tava mandando um copão de uísque com energético. Tem que treinar no dia do carnaval, porque senão vai dar ruim para ele. Ah, eu sei. Falou, vem esses burburinhos de cana na rua, né? O cara cai mesmo, né? Tá certo. Se o cara desenvolver dentro do campo, ele pode beber o mundo, não tem problema nenhum. Agora, gente, toda vez tem esse papinho, né? O problema do Watson para mim é o seguinte, cara, ele inventa. Ele tá achando que é o Pelezão, que é o cara que vai driblar 2, 3 toda jogada e vai sair na cara do gol. Isso não acontece. Isso vai acontecer de vez em quando. Mas é um tal de passa a bola de perna esquerda para perna direita, para perna direita para perna esquerda. E perde a bola, bicho. O cara é desse tamanho. Isso em pelada é o cominha que você não quer jogar no time dele. Pô, complicado, cara. O cara que não vai te ajudar em nada. O cara quer jogar para ele. Não tá. Aí não adianta, o cara não tem tamanho para ganhar na força, o cara não tem velocidade para passar antes do zagueiro. Você pode pegar todas as jogadas do Adson aqui, fecha 2, 3 nele, acabou. Já era. E é normal, ele quer passar a bola na boca dos caras, ué. Não tem jeito, não. É o peladeiro, né? É o famoso peladeiro. É, cara, tem que alguém. Ele tem não, que ele dar uma... constrói jogada, ele não faz nada, ele não pega atalho. Logo ele joga no lado de campo. Ele tem meu filho. Pra todo lado, né? Tem que falar com ele e falar assim, ó. Se você for dar mais de 3 toques... Não, eu também ainda vejo algum potencial nele, mas o problema é que... Zero. Aí eu vejo o potencial dele fazer o Pronatec, por exemplo. Enem, não. Qualquer coisa parecida. Fala alguma, bicho. Ele vai lá para esses Azerbaijão, esse time aí, lá e faz o pezinho de meia dele, mas no Brasil não tá no time, não. Eu sou viúva do Ademir, então, assim, eu vejo no ar uns 20% só do Ademir, e quero que ele continue na América, pra... Mas alguém precisa fazer um treinamento com ele. Falei, meu filho, é o seguinte, é 2 toques para frente. Não tem que ficar, não. Você vai driblar na hora que tiver muito, muito aberto para o seu jogo. Mas 90% dos jogos é 2 toques e ó, foi. Falta América tá, não. Machucou, América... tá voltando, calma. 2022, hoje, América... é dono que tem dois. A América tá numa de 8 a 80, né? Então, como o contrato do Adson tá encerrando, para América querer renovar o contrato desse jogador aí até 2032, pouco custa. Mas tá acabando? Tá. Tá acabando. Final do ano. Então, assim, e diz que não quer renovar de jeito nenhum. Foi procurado, mas ele não quer renovar. Não quer renovar faz parte, pô. Pelo menos ele tem que corresponder. Você não vai deixar o cara no banco só porque ele não quer renovar, mas assim, né, tem que corresponder também. Ele não tá correspondendo. Então não põe pra jogar, ué. Mas é isso que eu tô falando, ele não tá jogando nada. Mas ele nunca jogou. Ele quase entregou o jogo contra o Cruzeiro. Quase entregou o jogo. No último ou penúltimo lance do jogo. Ele quase entregou. E tem responsabilidade. Eu acho que é isso, cara. Eu acho que ele tá num jeito de pensar que não é compatível com o time que a gente tem. E nem com o corpo que ele tem. Ele é. Não, tchau pra ele. Tchau. Vou fazer raiva. para mim, eu vi esses mesmos tratos dele em uma época aí do Mateuzinho, hein? Puta merda. Esse foi o comentário que o cara fez aí que eu achei graça. É. O cara falou que ele é um Mateuzinho piorado. Porra, um Mateuzinho piorado, bicho. Ele tem que procurar aí pro Anatec mesmo, hein? Então. É isso aí. Não tem salvação, cara. O pior é o Maurício Cândido pegar e falar que o Adson precisa de um trabalho físico bem feito. Logo ele, falar de físico. Olha, mais uma pedra de gordo, Thales. Mais uma. Até sumiu, tanto. É isso aí, já. Deixa. É alegria dele. É, só um negócio aqui. Eu não tô falando mal de estagiário, não. Tô falando que até um estagiário faz os serviços que eu falei. Você não precisa pagar um gênio para fazer, não. Tô falando que até um estagiário que tá lá para aprender e tudo mais, ele consegue pegar uma lista de jogos e olhar esse tipo de coisa, né? Não tô... Fazer uns prospectos, pô, né? De que um abraço aos meus comer. Estagiários, então. O Hernani é seu estagiário? Quê? Eu tava mandando você tomar. Hernani? É seu estagiário? Não. É, ué. É, ué. Ele aprendeu tudo comigo, senhor. Ai, ai. Júlio César Randan. O caldo derramou o que parecia certo. A classificação ficou arriscada se Atlético e Tombense ganharem e estamos fora. Adson é isso e não rende mais do que isso. Quem que é Atlético e Tombense pega? Atlético pega o Betim. O Atlético lá em São João del Rei. E o Tombense pega o Vila Nova do André fora, lá em Nova Lima. Ô, bicho, se depender de Nova Lima para qualquer coisa, eu prefiro até cair, bicho. Que se dane para Nova Liga. A minha impressão é que é o seguinte, se a gente ganhar o nosso jogo, a gente classifica, tá? Mesmo com as combinações todas e tal. No meu entender, a gente vai classificar. É, se ganhar, a gente vai a 15. A gente vai a 15. Primeira coisa, você faz sua parte, você ganha o jogo. Então, a primeira coisa é a gente ganhar. Ganhando, a gente vai a 15. Em que cenário a gente fica fora se a gente ganhar? Se o Atlético ganhar, correto? Por quê? Sim. Porque aí eles ficam em primeiro e a gente disputa o segundo. E sim, aí que vem o problema, porque aí a gente ficaria com 15 em segundo, só que tem tanto Tombense, quanto Atlético, quanto Betim, podendo pegar 15 pontos. Não, o Betim não. O Betim é Atlético. Tá certo, o Betim morre. É Tombense e Atlético. Então é o seguinte... Um desses dois tem que empatar. Isso, é isso. Acabou. O Tombense joga com quem mesmo? Você acabou de falar. Vila. A Tombense ganha esse jogo. A Vila Nova ganha de ninguém. Itabirito em casa. No Mineirão, aliás. Tem esse Itabirito. Em casa. Em Belo Horizonte. É casa. Branca do Itabirito é contra o rebaixamento também, tá? A situação do Itabirito tem rolado. Não, mas no rebaixamento, o Vila é o pior, né? Não, porque é o que tá mais fudido, né? Não, mas o rebaixamento é disputado naquele esquema lá, né? Dos três. Não, é os dois últimos. Não tem mais, não. Depois do ano passado, que é aquele time lá... Mas, por exemplo, o Uberlândia já tem 9, então já não sai. Aí, é os dois piores por grupo ou é os dois piores geral? Geral. Os dois piores por grupo é 6, rebaixado, matemática. Não. Esse é o preparador de voo. Não, a pergunta que eu tô fazendo é se eram os três piores e entre os dois piores. Tem gente devendo o jogo? Não tem. Então, o Vila já caiu. O Vila já caiu. O Vila tem 4. O Pouso Alegre tem 5. Aí você tem Democrata e Itabirito com 8. O Berlândia 9. O Berlândia já não cai. Se o Vila Nova ganhar e o Aimorés perder e o Pouso Alegre perder, ele vai a 7. E aí vai, manda Aimorés e Pouso Alegre. Tem o Aimorés. Eu comi mosca. Tem uma chance mínima. Ou seja, em resumo, a América precisa do Vila, o Vila precisa do América. É isso. Aí podia te mandar lá para Nova Lima. E o André vai vir jogar a camisa alviverde e alvirrubro. A minha impressão pessoal é essa. Se a gente ganhar o nosso jogo, a gente classifica. Mas estão passando aperto à toa, né? A verdade é essa. Eu queria mais direito de voz ao Felipe. Não é sempre que ele pode mexer na internet, esses treinos, ainda mais. Mais voz a ele. Não, eu tô agraciado pela foto que retornou ao nosso WhatsApp da chuteira abrindo no domingo de manhã. Que coisa maravilhosa aquela foto. Aquela chuteira, ela é assim. Sem ela dormir. Tá assim no domingo. Luke BM, eu não vou nem comentar aquela foto, não, porque aquela foto é muito bacana. Coisa maravilhosa. O cadastro, ele é grandão, né? Aí ele tava assim, pra fechar o pé, ele não chega. Gente. O clipe, o negócio, que coisa que é. Bebezão do Rio, pra baixo, bebezão do Rio, olha lá. Ela baixa. Bebezão do Rio. Aí, acordaram o bebezão. Look DM, precisamos de poucas peças para subir. Precisamos de poucas peças para subir pra primeirona. Estou otimista. Que se F esse mineiro com cartas marcadas. Poucas Caio peças, Botelique. Só 11. Só 11 e um técnico. Tá bom. Caio Guatelipe aqui teve um momento, Andrezão. A vantagem do América é que não depende só dele.